sentiria o nosso amor estampado nos jornais. Mas um dia após a guerra e um outro dia além. E se chorou saudade ao telefone, foi um erro. De ser melhor sem outra vida bastaria estar a dois sob um céu só. Mas há de ser melhor sem outra vida bastaria. Tchau.